Voltamos a apresentar Todos os Sons, na Rádio Cultura Brasil. Estamos de volta com o músico Carlos Malta, saxofonista, flautista e pifeiro Carlos Malta. Arrastapé Alagoano é um tema do mestre Hermeto Pascoal, com quem Malta tocou por 12 anos. Carlos Malta e Pife Moderno, com Arrastapé Alagoano, composição de Hermeto Pascoal. Em oposição a este trabalho, está Carlos Malta e um quarteto de cordas, tocando Pixinguinha. Carlos Malta, como surgiu a ideia desta outra reunião? Essa foi uma ideia que eu tive, assim, né? Um dia amanheci, assim, conversando com a Ana a respeito de tocar choro. Era coisa de 100 anos do Pixinguinha. Ia fazer 100 anos, ele faria 100 anos naquele ano ali, era 97. E aí eu falei, pô, eu gostaria de fazer uma homenagem, mas tá todo mundo tocando, eu não vou juntar com violão de 7 cordas, com cavaquinho, com pandeiro, todo mundo toca isso. Tocar essas músicas com uma formação assim, clássica, né? Um quarteto de cordas. Falei, pô, eu viajo tanto, vou pra não sei aonde, não sei o que, em todo lugar tem um quarteto de cordas. Então a gente pode tocar Pixinguinha na China, pode tocar no Canadá, pode tocar na Dinamarca, pode tocar no Japão, onde for, porque o sujeito vai ler e vai falar, ô, oh, Pixinguinha, coisa linda isso, entendeu? Então eu falei, pô, vou pegar as 10 mais, vou ter um comportamento um pouco mais, vamos dizer assim, mais comportado possível dentro da forma, né? Uhum. Para enaltecer a melodia, para tocar a melodia. E vou mostrar que, como é que pode soar um quarteto de cordas tocando choro sem precisar imitar os instrumentos tradicionais, um regional, né? O arranjo do Carinhoso é espetacular. É um arranjo que, quando eu toquei com alunos lá da Quarteto de Cordas, lá na Dinamarca, essa música foi aplaudida de pé. As pessoas não fazem ideia de quem é Pixinguinha, entendeu? Mas as pessoas enlouqueceram com a beleza da melodia, né? Quando eu fiz os primeiros ensaios, eu tinha 5 arranjos prontos. Os caras adoraram, os músicos também adoraram. Falaram, pô, tá indo bonito. Isso. Aí foi assim, ligeiro. A segunda parte dos arranjos saiu também muito... Saiu fácil, assim, sabe? Proezas de Solon. Música de Pixinguinha, com Carlos Malta e o Quarteto de Cordas. Ouvimos Proezas de Solon, música de Pixinguinha, aqui com Carlos Malta e o Quarteto de Cordas. E você faz, Carlos Malta, os seus arranjos ao piano? É um teclado, né? Eu gostaria de ter um piano, né? Mas eu não tenho um piano, né? Um piano de armário, um piano dessa coisa em casa. Mas eu tenho o teclado, que é um instrumento que serve de base, né? Para eu criar, né? Às vezes eu crio umas coisas no violão. Também, muita coisa do coreto urbano foi criada no violão. No violão? É que eu toco violão também. Então, os instrumentos, né, então, eles ficam ali em volta, né, para ajudar nas ideias, né? Para isso, né? O nome é instrumento, né? Mas eu componho, assim, às vezes sem instrumento, eu componho. Essa flauta aqui, eu tenho feito, assim, estou compondo muitas coisas. Que flauta é essa? Essa é uma flauta do século XIX, é uma flauta francesa, da marca Lobé, que eu ganhei de presente de um luthier francês. Ele falou, você vai levar essa flauta de volta para o Brasil. Eu falei, mas não é francesa? É, mas a madeira é brasileira. Né? E é um instrumento que está fazendo música brasileira. E às vezes não. Está saindo coisa desse tipo assim. Ó. Olha só. São as coisas assim, ela tem essa dessa época aqui, né? Agora tem outras coisas, né? Tipo isso aqui. Estou conversando com o músico Carlos Malta. No CD Paru, Malta, você fez uma homenagem ao maestro Moacir Santos. Moacir, né? Moacir é um mentor, né? Tem um bilhetinho dele aqui no Escultor do Vento aqui, né? Ele mandou uma cartinha assim: fazer música moderna ou avant-garde, entre aspas, e ser bem-sucedido é como quem conhece bem o vernáculo da sua língua e parte para uma originalidade de um artista que sabe o que está fazendo. Assim faz Carlos Malta. Meus parabéns, Carlinhos. Moacir Santos. Moacir Santos, olha que As lindo! coisas não são à toa, não. Então, eu tava no estúdio, né? A gente tava gravando esse disco Paru. E aí eu falei assim, pô, vamos fazer uma música agora aqui. Aí os caras ficaram olhando para mim assim, vamos fazer uma música agora. Eu vou fazer uma música agora, a gente grava e ela vai ficar gravada. Aí depois eu vou escrever o arranjo. Aí comecei a fazer a música. Aquele negócio, veio a ideia. Eu falei, isso só pode ser coisa de santo, né? Aí eu falei, pô, fazer um trocadilho, isso é coisa do Santos, né? Porque tem o jeito dele, assim, né? Se tivesse um baixo, né? Se tivesse uma seção de metais. E eu já fiz um arranjo dessa música que lembrou muita coisa dele. Então ele tá aí. Coisa dos Santos, homenagem de Carlos Malta ao saudoso maestro, músico e compositor Moacir Santos. Gravação que está no CD Paru de Carlos Malta e Pife Moderno, 1999. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. Malta, você tem noção que você trouxe o pífano para a atualidade? Que você tirou o instrumento do passado e do regionalismo? Eu tenho noção, assim, respeitando todo o histórico desse instrumento aqui no Brasil, que tem grandes mestres, né? Tem tocadores assim fabulosos, né? Tem o João do Pife, o alagoano, já falecido, que é espetacular. É um sujeito que tocava pífano com acompanhamento de sanfona. Era uma formação que não era banda de pífano, né? Então tem essas duas vertentes do pífano principais, assim, né? Da banda de pífano ou do tocador, que é um solista que tem um acompanhamento de um acordeon, ou às vezes de um violão, de uma guitarra. Sinto que eu fiz no pífano, eu transpus uma barreira que ele estava um pouco confinado numa coisa regional com um tipo de roupagem. A concepção do pife moderno, ela junta um comportamento jazzístico, ela junta um comportamento camerístico, ela junta um comportamento regional, ela junta um comportamento transgressor, na medida que eu não sigo regras assim pré-estabelecidas para banda de pífano, né? Então os tocadores de banda de pífano, quando ouvem o pífano moderno, falam: mas é moderno mesmo esse negócio. Na verdade, esse instrumento foi praticamente meu primeiro instrumento. A flauta doce foi meu primeiro instrumento, e logo depois eu ganhei um pífano. Meu pai trouxe um pífano para casa, que ele comprou um instrumentinho de madeira assim, e eu comecei a tocar aquilo. Tocava tudo naquilo, Jetro Tal, Focos, Pixinguinha, Altamiro Carrilho, Quinteto Violado, que eu botava na vitrola, eu tava junto. E o coreto urbano, como surgiu? Pífano moderno e o coreto urbano são irmãos gêmeos, assim, que foram criados em 94. Desenvolvi esses dois trabalhos por isso, essa vontade de ouvir meus instrumentos somados não a um piano, não a guitarra, não a um violão, sem o menor preconceito, entendeu? Mas eu já conhecia essa soma, eu queria conhecer outras somas. Eu sempre quis tocar numa banda, então eu fiz uma banda. Coreto Urbano foi essa banda. Os instrumentos que você quis. É, com a tuba, bombardino, né? Aquela coisa, percussão, né? Sem instrumento base, assim, sem piano, sem coisa. Que eu acho que fica muito bom também, mas assim fica muito bom também. E o Prana foi um disco assim de seguir a intuição, assim, para um momento que eu estava contemplando assim o mar e estava pensando na vida, como diz o outro, né? Tava pensando na vida. E também pensando na morte, eu estava assim, recém-viúvo, né? Minha mulher morreu assim, de repente, a Ana teve um problema no coração e do domingo para segunda o meu mundo virou de cabeça para baixo. Assim. E aí num momento assim que eu estava lá contemplando o mar ali, né, olhando para o Pão de Açúcar, aí Eu falei assim, pô, eu preciso fazer um som para Ana. Aí eu fiquei com essa coisa do para Ana. E me lembrei dessa coisa, né? Tô vendo essa coisa da prana, né? Que é uma palavra em sânscrito que quer dizer a energia vital, a força vital, né? Aquilo que a gente tá em pé por causa do prana, né? E aí eu peguei, eu falei, pô, vou levar um instrumento de bambu pro estúdio, mas só bambu. Mas o disco é muito forte no sentido disso, de se você sentar ali e respirar comigo, quando você levantar, você vai ser uma pessoa diferente. Eu tenho certeza. Malta, tem como você começar um desses temas? Tem, eu vou tocar ela aqui. Este é o Pra Ana. Esse é o Praana 1. É a segunda faixa do disco. É a segunda faixa do disco. No CD Pimenta, que você dedicou ao repertório da Elis, você criou os arranjos e lá você é apenas um intérprete. Como foi esse trabalho e quais os frutos dele? Esse disco eu toco até hoje. Esse show eu faço ele em tudo quanto é lugar. Ele já foi 3 vezes à África do Sul. Eu viajo pelo Brasil com esse show, às vezes tocando com o meu trio. Às vezes tocando com músicos locais, às vezes eu pego parte desse repertório e toco com outros conjuntos, né? Fazer esse disco para mim foi uma forma de rever essa obra linda da Elis dessa forma, né? Não preciso fazer um cover do que ela fez nessas músicas, mas mostrar o quanto ela me influenciou. E o quanto isso faz bem a gente se deixar influenciar. E eu fico tentado sempre a fazer um Pimenta 2, Pimenta 3, entendeu? Carlos Malta, muito gostosa essa conversa com Eu você. adorei também. Uma delícia Estou adorando conhecer isso. todo esse teu trabalho, assim, É. com historinha amarrando tudo, fica tudo melhor ainda, né? É, eu acho legal, de repente, ver isso tudo espalhado assim, em cima da mesa. E eu tô vendo aí que tem 20 anos, quase 20 anos de trabalho aí em cima dessa mesa. Eu não me dou conta disso. E é lindo ver que esse sonho capturou algumas pessoas, entre elas você, né? E por essa captura você espalha isso, né? É lindo demais, é lindo demais. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço a sua entrevista. A gente ouve Bala com Bala do CD Pimenta. Thank you. Bala com Bala, de João Bosco, com Carlos Malta na flauta baixo, Sobral na bateria e Augusto Matoso no baixo. Faixa do CD Pimenta. O Todos os Sons fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Sérgio Ribeiro e o apoio de produção de Paula Faustino. Até o próximo sábado, às 8 da noite. Um bom final de semana a todos e até lá. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta. A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação Lia Machado Alvim. Boa noite. Está na hora da música instrumental brasileira. No programa de hoje, um flautista, um pifeiro, um compositor. Carlos Malta. Para Dindonde é a música que nós estamos ouvindo aí ao fundo e foi com ela que eu conheci o trabalho solo de Carlos Malta, o escultor do vento. É um escultor do vento, é assim que você se viu desde o começo frente aos instrumentos de sopro? Eu creio que sim. A minha ideia assim, sobre fazer música a partir de um instrumento de sopro, né? Eu acho que a música é uma coisa que você não vê nada, você não sente o cheiro, você não sente o gosto, você só escuta uma coisa, né? E baseado nessa ideia de ouvir, eu meio que transportei o olhar para o ouvido e imaginei essa coisa, né? O escultor do vento. E esse trabalho, principalmente, é um trabalho assim, foi o meu primeiro disco, né? E eu registrei aí várias ideias, vários arranjos, com vários companheiros novos, né? Depois de um período de 12 anos com o Hermeto Pascoal, né? Quase que numa reclusão lá no bairro Jabur, né? Exclusivamente tocando com ele, mas a gente tocava pelo mundo afora, né? Eu meio que não fazia parte da vida musical do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito tempo afastado dessas pessoas, né? E quando eu voltei, né? Quer dizer, eu tô agora, olha eu aqui de novo, né? E é um disco que meio que celebra essa coisa. Então, eu realmente sem dinheiro, assim, recomeçando uma carreira, né? Com instrumentos, né? E com um projeto de vida, né? Já com família, casado, com duas filhas. E o Paradindonde, né? Assim, o Paradindonde, o Ponto de Bala e aquela Três Moças e a Cadência do Samba, né? Essas músicas eu gravei sozinho, assim, construindo, literalmente, esculpindo o vento, né? Quando tocava um instrumento, depois tocava outro, aí o engenheiro de som, né? O Fabrício De Francesco, que foi um feedback muito bom pra mim nesse disco, era eu e ele dentro do estúdio, né? Às vezes quando tinha um convidado, né? Mas ele ouvindo aquelas coisas, ele falava, é isso mesmo, Carlinhos? Eu falava assim, é isso mesmo, tá faltando duas vozes, calma aí. Aí chegava a terceira voz, aí ele, tá ficando maneiro, tá ficando maneiro. Aí, pum, quando completava a quarta voz, agora faz sentido, né? E a primeira música que a gente mais tocou desse seu disco aqui foi exatamente na Cadência do Samba, o que, né? Isso aqui, o que é, né? Do Ari Barroso e na Cadência do Luiz Bandeira. Então é ela que a gente ouve agora. É maravilhoso. Thank you. E esse tum, tum, isso é um sax barítono tocado com o microfone quase lá dentro dele, entendeu? Toda essa batucada que vocês estão ouvindo aí, ela foi feita com saxofone, não tem instrumento de percussão. Tem esse tamborim, é a chave da flauta, que eu botei a flauta no colo assim, aí a gente colocou o microfone bem próximo do bocal da flauta, aí tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, é um tamborim perfeito. Ouvimos Isso Aqui O Que É, de Ari Barroso, e Na Cadência do Samba, de Luiz Bandeira. Carlos Malta aqui tocando saxofones, flautas e fazendo percussão nas chaves. Carlos Malta, falando em percussão, você é bem ligado a esses instrumentos. O Marcos Suzano é um grande parceiro seu. Sopro mais percussão? Isso sempre dá certo? A percussão brasileira, né? Tem vários percussionistas que se destacaram, né, dentro da música instrumental, ou não, né? Já o Jackson do Pandeiro, né? O Pernambuco do Pandeiro, depois o Ayrton Moreira, Naná. O Naná, né? Então, essa coisa, né? A gente tem uma linhagem nobre, muito nobre, né? E eu acho que o grande barato do aparecimento, assim, da percussão na mão do Suzano foi que ele trouxe uma sonoridade para o pandeiro que botou o pandeiro na linha de frente. O pandeiro antigamente era um instrumento que ficava de lado, assim, né? Compõe um naipe de percussão. Exatamente. E de repente ele chegou tocando a bateria completa, com um som incrível e com aquele microfone ali. Então ele tinha uma mobilidade, aquela coisa, trouxe um gestual mais legal, mais limpo pro palco, né? Eu me lembro que a Zizi Posse fez um show lindo com ele, né? Exatamente. O Benjamin, né? Era uma coisa assim. E, gente, e tinha tudo ali, né? E, curiosamente, quando a gente começou a fazer o Pif Moderno, foi o reaparecimento do pífano também, que ele andava meio esquecidão. Exatamente, assim, né? Também. Tava meio assim guardado, né, no museu, a gente via assim, né? Uma coisinha ali, uma coisa outra, numa feira aqui, né, numa coisa típica, né? Mas de repente, tudo muito regional. De repente, a gente começou a inserir o pífano, né, num contexto também muito legal, misturando com flautas e com outros instrumentos, com essa concepção de, né, de ritmo bacana que a gente tem aqui no Brasil. Modernizou o pífano de alguma forma. Isso, a gente desregionalizou, entendeu? Universalizou a parada, né? Porque a primeira resposta foi que esse disco foi indicado para o Grammy, né? Ficou ali junto com o Toninho Ferragutti, com o Paulo Moura, e foi bonito ver o reconhecimento, né, desse som, né? Carlos Malta e Pif Moderno para o CD Paru, Sebastiana. Thank you. Sebastiana, de Rosil Cavalcante, com Carlos Malta tocando de zi em dó, flauta em dó e flauta baixo, e o grupo Pife Moderno. A gravação é de 1999 para o álbum Paru. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Carlos Malta, nos conte como você conheceu a Zabé da Loca, a pernambucana Zabé da Loca. Ela é um desses anjos que a gente conhece na vida, né? Eu a vi pela primeira vez numa reportagem, né? Uma reportagem que foi famosa, né? Do Kubrujli, no Fantástico. Ele visitava lá a Loca, onde ela estava vivendo. Anos depois, saiu uma matéria no jornal também falando, né, de três idosas, né? Uma do Barro, era Zabé da Loca, e uma outra que era uma mantenedora de uma biblioteca no Nordeste, uma biblioteca itinerante. Pessoas que trabalhavam para a comunidade, que faziam o bem, aquela coisa toda, aquela senhorinha, né? Aí, mais um pouquinho na frente, eu vim ser chamado para ser padrinho dela num projeto que tinha lá em Brasília. Uma amiga nossa, a Lu Araújo, montou um projeto chamado Da Idade do Mundo, só com senhorinhas, né? Com a Vó Maria, com a Zabé da Loca, com o Riachão, e um jovem apadrinhando, né? Aí eu fiquei muito honrado, né, de ir lá e conhecê-la e conhecer a gente dela lá. E aí depois eu fui chamado pela mesma Lu Araújo para fazer a direção musical do disco que ela estava gravando. E eu fiz questão, assim, de deixar eternizar aquela voz dela, né? O disco já começa com a voz dela. É um ser, assim, de luz, né? E que tem uma história muito, muito sofrida, né? Você vê em cada ruga daquela pele dela. Morar numa gruta 25 anos. Ela é uma... E achar que a vida é boa. Heroína, é. Aí ela chega lá no Rio, ela fica amarradona. Ela fala, não quero ir embora daqui, não. Carlos Malta, o CD Rainbow, você gravou com o Daniel Pesotti? É. Antes ou depois do Escultor? Foi antes. Esse disco eu gravei, assim, no começo de 93. Violoncelista. Suíço, é isso? É, suíço. É, o Daniel, eu conheci o Daniel lá na Suíça, quando eu estava tocando com o Hermeto. Ele foi lá assistir um show, foi num workshop que a gente deu também. Ele tinha um trio. Arara Trio, que tocava música brasileira, um flautista e um violonista, e ele tocava muito, muito bem, muito bem. E eu fiquei encantado, assim, com o Daniel. Aí o Daniel aparecia nos shows que a gente fazia lá pela Europa, volta e meia ele aparecia, ele era casado com uma brasileira. Virava e mexia, o Hermeto falava assim, abre o show vocês dois lá, vão lá, fazem um negócio. Não. Aí a gente começava a tocar livre, free, total, assim, blá, blá, blá, e parecia coisa escrita, assim, tudo que a gente tocava dava bonito, tudo dava certo. Aí eu um dia conversando com ele, numa dessas, já no final de uma dessa turnê, que eu já estava planejando minha saída, eu falei, pô, Daniel, daqui a pouquinho a gente tem que gravar um disco, assim, montar um trabalho, não sei o quê. E assim a gente fez. Mas foi assim, o Rainbow aconteceu. E a gente concordou que tinha que tocar isso ao vivo para poder fazer um disco e continuar tocando, né? E assim a gente fez. A gente fez dois shows. Aí fizemos essa gravação na rádio, né? Um super estúdio lá em Zurique. E eu gosto muito desse disco. Eu escuto até hoje, assim, e para mim é um disco moderníssimo, é um disco que não, eu gosto muito dele. E desse trabalho seu com o Daniel, a gente ouve Porto Seguro, música do Cláudio Putin. Thank you. Com Carlos Malta tocando saxes e Daniel Pesotti no cello, ouvimos Porto Seguro, composição de Cláudio Putin, gravação de 93. Malta, quando você volta para fazer seus trabalhos, volta ao Rio de Janeiro, né? Depois da fase Hermeto Pascoal, foi difícil a adaptação a se tornar um músico de palco e de estúdio acompanhando cantores? Como isso... Foi um pouco engessante? Eu procurei juntar o útil ao agradável, né? Eu sempre procurei direcionar a minha vontade e o meu talento para o cantor que sabe usar isso para a música dele, né? Então, eu toquei com Gilberto Gil, que é um cara totalmente desengessante, né? Uhum. Ele gosta de ensaiar e eu também gosto. Ele gosta de criar e eu também gosto. Ele gosta de gravar tudo o que ele faz. Eu acho muito bom que a gente gravava e aprendia com o que a gente estava criando ali na hora. Foi um período bem bacana que eu tive com o Gil, assim. A gente tinha... Até brincava. Pô, a gente já deve ter uns 10 shows, assim. A gente tinha uma feira de 10 shows diferentes, assim. Qual vai ser hoje, né? Porque era um negócio, assim, incrível o nível de produção daquela banda, né? Trabalhei com o Edu Lobo, ainda trabalho, né? Vira e mexe, ele me chama para fazer uma coisa ou outra. Ele tem uma atuação, assim, né? Bem tímida, eu acho, em termos de número de shows, assim, por Exatamente, ano, né? Eu sinto falta dele mais em cartaz, sabe? O público também. Eu sei. Ele sente isso também, entendeu? Mas cada vez ele gosta mais de estar no palco, né? Na verdade, eu nunca peguei um trabalho que eu me sentisse tolhido, assim, com um cantor, né? Eu fui aprendendo a domesticar um pouco, né? No bom sentido, domesticar, a domar essa a fúria, né? Que eu desenvolvi ali, né? No Hermeto, que eu já cheguei furioso lá. E lá eu ampliei. Furioso no bom sentido, né? Musicalmente, uhum. Aquela... E aprendendo também que a gente tem que fazer a música ficar bonita. E não as pessoas falarem, nossa, como toca esse sujeito, né? Queria que você falasse um pouquinho dos sopros com o violão do Ginga. Quem isso... corre atrás de quem? Ah, a gente tem que correr junto. tem que estar, ó, tem que estar coladinho que nem boca de bode, sabe como é? Eu sempre ouvi muitos músicos, né? Tinha um mito, assim, é muito difícil tocar nisso com violão, não sei o que lá. Eu tinha essa ideia, né? E quando eu conheci o Ginga lá na casa do Hermeto, ele foi um dia visitar lá e tal. Eu falei, cara, tá aí um sujeito que um dia eu vou procurar quando sair daqui, né? Eu não pensei isso, mas senti isso e a gente acabou se encontrando e fizemos muitos shows juntos. Eu e ele, às vezes o Leandro Braga, entendeu? Fazia um show chamado Toque. O nome do show era Toque. E aí eu aprendi esse monte de música do Ginga, né? E falei, pô, é um outro tipo de virtuosismo. E percebi, né, que a música do Ginga cabia muito bem com o violão ou às vezes sem o violão. Essa versão que a gente está ouvindo, né, esse do Nítido e Obscuro, é sem o violão, É sem o violão. Na verdade, são duas flautas tocando, lendo a mesma partitura, só que a minha flauta está afinada em dó e a da Andréia está afinada em sol. Então a gente produz uma quinta paralela, que eu aprendi na escola de música que isso era proibido fazer. A harmonia não podia, porque não resolve. E a gente não resolve, só resolve na última nota. Nítido e Obscuro, música de Ginga, tocada aqui por Carlos Malta na flauta baixo e no pife, Andréia Ernest Dias na flauta sol e Os Três Pandeiros, tocados pelo Suzano, Durval Pereira e Oscar Bolão. A faixa do CD Carlos Malta e Pife Moderno, lançado em 99. Logo após o intervalo, Todos os Sons com Carlos Malta. Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons.